Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo nas Ondas da Universitária com esta noite, António. Temos uma grande entrevista com João Gesta, que é o responsável desde 2002 da programação das quintas de leitura no Teatro de Campo Alegre do Porto. Também é parte importante do coletivo Caixa Geral de Despojos. A grande entrevista desta noite é a propósito do seu último livro, Dorme Cá Hoje, uma edição raríssima da Objeto Cardíaco. Um bom programa e melhores leituras. Boa noite. Eis como se apresenta João Gesta, Matosinhos, 1953. Completo, asmático convito, ereção assistida, ejaculação às quatro mãos, traição dianteira, herbado no destino, cocas, perdão, cotas em dia. Vai a casa, raramente. Centrum, ginzana, melvor, pepsidina, salicilcafeína, sedoxil, pancreoflate, sempre. Campismo nunca mais. Vai em breve aderir à literatura, ao Brad Pitt e a Dolby. Por esta ordem, sem rede. Acredita e não acredita em chuva dourada. Sem jeito para o divórcio. Culpas no cartódromo. Embolia, Ediciones Positivas, Espanha, 1993. Dança com Lobbies, Felício e Cabral, Publicações Limitada, 1995. O Céu a Seu Dono, Ediciones Positivas, Espanha, 1997. Obra Vários Rins e Duas Bocas, de parceria com Daniel Maio Pinto Rodrigues. No Ventre, A Chamuça Ardente, Parte Tu. Prefácio, A Feijões, de Demis Roussos. Raro e carismático, João Gesta é um produtor cultural imbatível, sem sotaque e sem cabelo ao vento. A sua obra procura abalar, alegrar e deprimir, respectivamente, os prédios, os ricos de espírito, as raposas infiltradas. Para as coisas de diminuição, entrega uma bomba, um incêndio fulgurante nos cuidados das meninas e dos meninos modernos e com estudos pagos sem atraso. João Gesta é responsável desde 2002 da programação das Quintas da Leitura no Teatro Campo Alegre, no Porto. Boa noite, João. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que chegou a estas coisas? Iremos começar por aqui, da animação e do entusiasmo que tenta provocar nos outros a leitura, a encenação, a dramatização, à volta de uma criação que normalmente é muito subjetiva, muito pessoal, muito particular, que é a visão que um indivíduo tem, seja ele homem ou mulher, neste caso o poeta, sobre a realidade envolvente. Bom, boa noite. É um enorme prazer estar aqui, em Braga. Devo confessar que muitos dos meus gostos poéticos aprendi-os também digamos, à custa de um coletivo poético que existe aqui em Braga, do Sindicato de Poesia, que tem o António Durães, é uma figura destacada nesse projeto. E, curiosamente, isto até nos anos 90, cheguei a vir algumas vezes aqui a Braga para assistir aos seus magníficos recitais, que na altura eram já atitudes, eu considero, de uma enorme, enorme vanguarda. Bom, eu, como é evidente, não há ninguém em Portugal que possa viver da poesia. Ou seja, haverá seis, sete poetas. Portanto, eu tinha, como toda a gente, uma atividade profissional ligada até à fileira florestal. Tinha uma empresa onde se exportava pinos e importava madeiras exóticas e paralelamente porque o mundo do negócio, deixe-me dizer-lhe, é um mundo extremamente desinteressante, cinzentão, senti necessidade de começar a desenvolver outro tipo de interesse. Enfim, poderia ir ao domingo, eu estou à vontade até porque gosto imenso de futebol, mas poderia começar a seguir uma equipa de futebol ou tornar-me alcoólico ou outra coisa qualquer, mas não. Resolvi começar-me a interessar por estas coisas da poesia e a desenvolver no Porto, digamos, centrado no Porto, alguns coletivos poéticos. Lembro-me de um que fez algo. Um sucesso no Porto, a Fundição Veia Assanhada, fizemos centenas de recitais até na Feira do Livro. Entretanto, a Fundição morreu e nasceu logo de seguida as Forças Amadas. Exato. Um Pois, outro que é um outro. projeto muito interessante e fizemos também alguns recitais importantíssimos. Olha, um deles que me lembro. Na morte do Hermínio Monteiro, no palácio, na Biblioteca Almeida Garrett, um recital de homenagem Olha, ao Maria Hermínio Monteiro. Monteiro. Lembro-me desse porque foi particularmente marcante para toda a Convém gente. dizer quem foi o Hermínio Monteiro, era o responsável maior, pelo menos a cara, a face Exatamente. visível, de uma das editoras que têm, pelo menos, sem ser publicidade, pelo menos uma presença e um gosto muito particular, uma afirmação Sem muito dúvida, qualitativa no domínio da marcante no domínio da poesia, poesia, que é exatamente, que a era Siri Siri Alvim. Alvim. Eu considero que ainda neste momento, ainda que haja novas editoras que estão agora a nascer, mesmo para a poesia, como a Deriva, a Siri Alvim é a Bíblia ainda. É quase Digamos que incontornável, pelo menos, exatamente. os grandes poetas, estão-me a lembrar do O'Neill, Cesarini, Fernando Pessoa, são todos publicados, digamos, têm a chancela E o Herbert da Silvia Welder, já Alberto que, Helder, principalmente esse. digamos que tenha andado tão escondido, não é que nós, mas a poesia toda do Herbert Welder, que foi um livro que me, enfim, eu penso que a toda a gente que deve ter marcado profundamente quem leu esse livro. Mas dizia eu, às Forças Armadas seguiu-se um coletivo que esse ainda existe, e de resto está aqui ao meu lado a Patrícia Campos, que pertence. Nós somos ao todo 12 ou 13 elementos, acho que somos 12, que é a Caixa Geral de Despojos. Enfim, na crise, eu acho piada ao nome, porque eu acho que nesta crise que o país atravessa, eu penso que já poderemos começar a falar de despojos. E, Exatamente. portanto, acho que o grupo que tem também alguma intervenção social. Nós não nos limitamos a fazer recitais, mas temos também alguma intervenção social para as pessoas perceberem que os poetas não são assim uns senhores mais ou menos Sisudos. Cinzentões que estão encerrados em casa, que não Como a gostam Torre de de nada, Marfim, que a não velha têm e exatamente. conhecidíssima Torre de Não, Marfim, que. não. Os poetas agora vêm para a rua e leem as coisas, umas melhores, outras Já lá iremos piores. a essa parte Exatamente, também. portanto. Mas essa vontade de implicar-se, eventualmente, e até fazer ressaltar a sua atividade para além de animador, pensava que, de facto, o campo fundamental para esse tipo de exercício era realmente a poesia, Sim. porque nota-se ali, de facto, na todo os elementos que passaram pelo Teatro Campo Alegre, há um ou outro criador do domínio do romance, mas o género essencial, aquele género nuclear a toda esta atividade, é de facto esse exercício maior da atividade humana, que é a A poesia. poesia, sem dúvida, E foi no tem toda a sentido, razão. eventualmente, de, vamos lá, podar esse tipo de artelhos que eventualmente as pessoas criam, algum tipo de ressabiamento a um hermetismo, tornar a poesia vestida com um tipo de adereço mais, vamos lá, mais apelativo, Sim, passa a sim. expressão, levar o espectador, que no fundo é um leitor, porque também eu tenho a percepção que o vosso espectador é provavelmente aquele que foi o leitor anterior do espetáculo ser projetado e Ser realizado. realizado, Portanto, há exato. um conhecimento muito íntimo e muito profundo entre o espectador, que é um leitor de poesia, um conhecedor, Exato. e depois aquilo que vai ver é a vossa leitura do poema, da Exatamente. poesia. Mas Eventualmente sabe passa que por aqui. também há um bocado aquele. Chegamos também àquele espectador que, de todo em todo, não tem tempo ou não tem paciência para chegar a casa e abrir um livro de E ler poesia. um poema. E nós fazemos, neste tal ciclo poético que se realiza no Teatro Campo Alegre das Quintas de Leitura, fazemos um bocadinho o trabalho de casa. Ou seja, lemos à volta de um poeta convidado, por exemplo, nesta quinta-feira passada, foi uma novíssima voz da poesia portuguesa, a Catarina Nunes de Almeida. Eu posso lhe garantir que 90% dos espectadores nunca tinham, dos espectadores, Espectadores. nunca tinham ouvido falar em Catarina Nunes de Almeida. E nós fazemos um bocado esse trabalho de casa. A partir daí, a Catarina fica entregue a duas posições possíveis. Ou o espectador nunca mais compra livro nenhum da Catarina porque detestou o espetáculo e diz: não, não me revejo minimamente nesta linguagem. Ou, como sucedeu em relação a algumas pessoas, chegaram cá fora e o gesto imediato foi comprar um livro da Catarina. Portanto, nós temos, como muito bem disse, os dois tipos de espectadores. O espectador que chega lá, profundamente um conhecedor profundo e que vai, no fundo, tirar um pouco a limpo aquela ideia pré-formada que já tem do autor, mas também aqueles que se estão, digamos, a entrar pela primeira vez na obra poética desse autor. Ce jeudi n'est pas joli. Cette belle dame me regarde, toujours enchantée. Je voudrais bien chanter avec elle. Exemplar que é um poeta desconhecido. Desconhecido. Pronto, para a maioria, mesmo para o conhecedor Exato. da poesia, é um desconhecido. Funciona aí o João Gesta e o coletivo que o envolve como uma aposta, como aquela certeza que como é evidente, porque não há certezas nenhumas, no quer que seja, muito menos na poesia, eventualmente de isto é uma voz que de facto tem um processo criativo num trabalho renovado sobre a componente metafórica que é, no essencial, eventualmente uma das possíveis idas num caminho para a interpretação do elaborar e do trabalho. Uhum. Poético. Passa por isto esse trabalho que esse coletivo do Teatro Campo Alegre tem, o João tem, passa. Perceber este poeta, de facto, há aqui, vamos lá, aqui, usando um lugar comum, há aqui qualquer coisa de essencial nesta voz, neste criador. Sim, sem dúvida. Digamos, quem faz a escolha, eu trabalho no Teatro Campo Alegre na qualidade de programador, uhum. E, portanto, os convites aos poetas, e não só, porque eu depois vou explicar um pouco como é que o ciclo funciona, são feitos por mim. E, desde logo, eu considero que a poesia, e porque me interessei só pela poesia, considero que é uma linguagem alternativa, digamos, penso que será isto, uma linguagem alternativa à linguagem oficial do poder. Uhum. Ou seja, uhum. é uma maneira eficaz, de alguma maneira, de quando o livro é digamos, um livro acabado, um livro conseguido, exatamente. Sem margem para dúvida, uma digamos, uma seta espetada fortemente à linguagem chata e cinzentona do poder. O João acabou agora de introduzir um elemento muito interessante, que é uma questão que poderemos eventualmente abordar nos próximos minutos, que é a seguinte. Sabe também quanto eu, provavelmente bem melhor do que eu, que isto da poesia não é só fazê-la, depois é explicá-la, é eventualmente ler, é reinterpretá-la, eventualmente. Mas há várias correntes analíticas que depois tentam colar um discurso interpretativo ao objeto poético, ou seja, ao poema. E o que o João acabou agora de enunciar parece-me que é muito importante. E eu vou tentar explicar porquê. A tradição europeia daquilo que é o objeto poético, que é o poema, por um lado, retomando uma espécie do romantismo que vem do romantismo alemão, mas porque tinha uma componente teórica muito forte também à volta do construir do objeto poético, a poesia era qualquer coisa de essencial. Ou seja, uma revisão ou uma reconstrução do real de uma espécie quase de uma dimensão ontológica, ponto. Por outro lado, nós também sabemos que, nomeadamente, a poesia 61 em Portugal, e esse grupo de Gastão Cruz, uhum, e da Luísa Neto Jorge, tentou balizar o objeto poético dentro da componente pura e simplesmente, vamos lá, estrita, férrea da própria linguagem. Isto é isto, nada mais. Aquilo que o João Gesta acabou por enunciar é uma terceira, e eventualmente existe, uma terceira linha, uma terceira intervenção e interpretação possível para a construção do objeto poético. Com certeza, e é nessa que eu acredito. Em que a própria poesia aparece aqui como uma capacidade transformadora, dando uma consciência crítica ao próprio leitor para transformar a realidade. Com certeza. O Arthur dizia uma coisa extremamente importante. Dizia que o artista tem que ser permeável, tem que estar atento e dar saída às angústias da nossa época. Exatamente. Por outro lado, os surrealistas em Portugal, os surrealistas e o movimento que se lhe seguiu do abjecionismo, o Pedro Hume, dizia uma coisa extraordinária, dizia: a ação poética implica, para com o amor, uma atitude apaixonada. Para com a amizade, uma atitude intransigente. Uhum. Para com a revolução, uma atitude pessimista. Uhum. Eu aqui, por acaso, não tenho exatamente o mesmo ponto de vista, mas repare. E para com a sociedade, uma atitude ameaçadora. E é absolutamente nisto que eu acredito. O alicerce é passa a primeira pedra onde vai construir esse edifício transformador do Real está exatamente aí. Com certeza. E acredita, eu percebo que acredita, pelo discurso que tenho Sim. aqui à minha frente e nitidamente transparece com a E convicção. os meus livros, de algum modo, Também já lá também iremos, também já lá iremos. acreditam nisso também. O que é que acontece? Mas nestes tempos de um esvaziamento da consciência dos indivíduos, a própria pós-modernidade é exatamente isso. Se quisermos, há um exercício do discurso do aparelho dominante que é esvaziar exatamente a consciência crítica dos indivíduos. O que é que vai acontecer? Pensa que a poesia pode repegar neste vazio, eventualmente, e tornar esse indivíduo lúcido que o foi numa fase, eventualmente, do início de um processo, vamos lá, de conhecimento educativo. Eventualmente fazer-se uma espécie de desvelar Sim, essa sem dúvida. necessidade interventiva. Ajuda, digamos que eu seria extremamente naif se achasse que isto iria lá só com poesia. É óbvio que eu, quando vejo na rua, eu admito que não sejam 200 mil, serão 100 mil pessoas descontentes da função pública ou professores ou não sei quê, considero que toda essa movimentação, por exemplo, de rua contra o sistema, contra a classe dominante, isso é extremamente importante. É obviamente mais importante do que 10 poemas do Herbert Welder ou 50 poemas do Mário Cesarini. Agora, a linguagem poética, como tal, e como eu falei há pouco, como alternativa à linguagem dominante, é também extremamente, extremamente importante para, quanto mais não se queira, para o descanso do guerreiro, como diria o Nietzsche. Não dizia exatamente que não dizia mais que era que a mulher era para o descanso do guerreiro. Eu não concordo, mas acho que a poesia poderá ser um bom instrumento para o descanso do guerreiro. E no dia a dia, o retomar das grandes causas E vamos tornar-me assim um bocadinho mais consciente da vossa intervenção no Teatro do Campo Alegre. Essa performance à volta do objeto poético pretende também criar exatamente esse tipo de mecanismo interventivo, ou seja, vocês na leitura que fazem, né, reinterpretação que fazem, naquela receptividade que vocês têm como receptores, passa a redundância, do objeto poético, depois ao recriar esse mesmo texto ou aquela captação que vocês tiveram do sentido do poema, tentam levá-lo aos outros nessa forma, possibilitando esse tipo de consciência, vamos lá, Sem dúvida, eventualmente. e levá-lo ao próprio poeta, ao próprio autor convidado. Eu explico. Quando decidimos, um exemplo, convidar, como é o caso, em setembro, o Gonçalo M. Tavares, paralelamente à vinda do Gonçalo M. Tavares, já estão a ser preparadas outras, digamos, outras manifestações complementares, artísticas, que têm a ver e que se inspiraram Se articulam e dentro. que se articulam e que se inspiraram no universo da obra de Gonçalo M. Tavares. O que sucede que muitas vezes os próprios autores ficam surpreendidos de dizer: mas que esquisito, eu dou um exemplo. No outro dia fizemos lá aquilo que, enfim, que por graça chamamos o beijo mais longo. Lembras-te dessa que era um rapaz e uma rapariga com uns sensores colados ao Ao corpo, corpo. beijavam-se, mas beijavam-se, digamos, integralmente, porque aqueles Sim, sensores roçando uns exatamente. nos outros, e a intervenção deles foi, digamos, a obra poética daquele senhor. O que os levou a desenvolver foi um longo beijo de 15 minutos que eles ofereceram à plateia do Teatro Campo Alegre. Eu achei muita piada porque o poeta disse: que engraçado, que bom que alguém se tenha lembrado que a dimensão dominante da minha obra seja o amor. E digamos que conseguimos, de algum modo, surpreender não só os espectadores, como O o criador próprio do. criador, que não, nunca imaginou que levássemos, digamos, o espetáculo para aquele domínio. Também na música, é muito interessante. Convidamos, por exemplo, ainda neste espetáculo da Catarina Nunes de Nunes de Almeida, Almeida. convidamos o Alexandre Soares e a Ana Deus, portanto, dos três artistas tigres, a tocarem com a cantar, neste caso a Ana Deus, com os Dead Combo. E foi extremamente interessante o que a obra da Catarina conseguiu, digamos, despertar neles e o ambiente, possibilitou o ambiente como um que, discurso o exatamente. Ambiente. Pões o teu ego no cofre de família, mas só mudas o centro do lugar. Tu queres ter o que não tens, mas quando tens, preferes imaginar. Gosto do seu corpo, isso é tudo o que eu sei. Ela não existe, mas eu vou para onde essa mulher for. Eventualmente um sentimento de estranheza da ilação, ou se quisermos, da vossa leitura sobre o processo Ah, criativo. muitas vezes, e no fundo eu acho que eles por vezes são, digamos, delicados, e no fundo há algumas intervenções que não se revêem minimamente naquilo e que não gostam nada. Posso-lhe dar um exemplo. Nós tivemos uma intervenção, um grupo, eu gosto imenso deles, os Copo, que são dois poetas, é o Nuno Moura e o Paulo Condessa, que leram poemas com o Jorge Sousa Braga ali ao lado. E eles não leram, eles cantaram, eles grunhiram poemas. Houve uma. E no fundo, depois o Jorge Sousa Braga confessou-me de uma forma delicada e discreta que não se revia minimamente naquela forma como eles abusivamente, e o abusivamente sou eu que estou a dizer, não foi o Jorge Sousa Braga, pegaram na obra É um dele. poeta por quem eu tenho É grande apreço. um grande, É um grande é um poeta. grande É um poeta, grande poeta, quer é dizer. um, é um, é um É de facto É um um grande grande poeta, poeta. Mas, eventualmente, esta dinâmica que vocês aplicam no Teatro do Campo Alegre, eu tive aqui nas minhas notas e há duas coisas que me despertaram uma atenção assim mesmo, muito, muito veemente, passa a expressão. Por um lado é, acreditamos que a ação e os artistas têm o dever social de dar resposta às angústias da sua época, por um lado, e por outro lado, aparece aqui as quintas de leitura são livre de compromissos políticos e ideológicos. Como é que vê, para mim, numa primeira leitura, eu tento perceber qual é a possibilidade que isto vai implicar depois na vossa capacidade interventiva no Porto, a Muito partir do objeto literário. Mas, por outro lado, ao leitor mais incauto, poderá aparecer aqui uma contradição latente, ou seja, há um dever social. bem. Ponto. E por outro lado, livre dos compromissos. E eu percebo, porque inicialmente o João já andou por lá nessas margens, este dever social é essencialmente carreado a partir do objeto poético. Pensa que é a poesia, e a arte em particular, mas a poesia no caso, que tem de facto, vamos lá, este poder vulcânico de transformar esta realidade. De transformar a sociedade, determinados poetas. Eu, o critério que está normalmente inerente aos convites que endereçamos é a linguagem, eu digo muitas vezes que não me interessam nada as modas. Interessa-me, sim, os autores que têm uma linguagem eivada de modernidade. E porquê? Porque as modas passam. Eu não vou, enfim, seria indelicado estar aqui a referir cinco ou seis autores, poetas da moda, mas que, vamos ser claros, daqui a um ano ou dois ninguém se lembra deles. Agora, tomemos nas mãos um exemplo do Pessoa ou do Camões, e veja-se o que uma linguagem eivada de modernidade provoca. É que hoje lemos Camões ou lemos Pessoa com a mesma atualidade, como se os textos tivessem sido escritos ontem. Eu poder-lhe-ia dar, falámos há pouco do Jorge Sousa Braga, eu não tenho dúvidas nenhumas que dentro de 50 anos estaremos a ler os textos do Jorge Sousa Braga com a mesma frescura com que os estamos a ler hoje. A mesma coisa para um Nuno Judice, a mesma coisa para uma Adília Lopes. O que são, no fundo, são linguagens voltadas para o futuro. Linguagens com, na sua essência, com uma enorme modernidade. E eu acredito que essas linguagens são, em si, capazes de serem transformadoras, de ajudarem a transformar o mundo. E nós sabemos, por exemplo, o papel que alguns poetas e alguns músicos tiveram, por exemplo, num movimento como o Maio de 68, exatamente, que, concordaremos todos, foi decisivo para o estado em que a França agora está, e de abertura. E a verdade é que uma das componentes importantes dos comícios e não sei o quê, eles não faziam nenhum comício que depois não acabassem, no fim, a ler poesia. Isso é importantíssimo. Uma das coisas que eu acho fascinante, e penso que muito bem conseguido, eu não conhecia de facto o que era isto em termos articulados, em termos de discurso, pressupõe a existência até de uma ideologia latente, porque muito marcada, que é, mas aquilo que realmente me espantou, e se quisermos, me deixou convicto da seriedade, não era preciso eu estar a dizer isto, mas de facto uma das coisas que me, no final da leitura destas páginas, me convenceu de facto da potencialidade que esse exercício que é criativo, que são as quintas de leitura, é quando vocês como equipa enunciam estes princípios. Aquilo que preside, vamos lá, ao universo do Teatro de Campo Alegre e às quintas de leitura é a liberdade, o amor e a poesia, que tem como raiz motora, primeira, a liberdade, a igualdade, sim, e a fraternidade. Da Revolução Francesa. Exatamente. Exato. É este espírito do iluminismo em que o homem aparece como um indivíduo consciente, mas que tem que assumir a perspectiva nuclear, que é a liberdade, depois, exatamente, doseada e baseada nessas pedras fundamentais, que é o amor e a poesia, que faz mover, é a gasolina para a vossa máquina criativa. Sem dúvida. O conceito de liberdade é cada vez mais fundamental. Não me refiro só a Portugal, onde obviamente começam a haver alguns pequenos laivos de falta de liberdade, e é importante que isso se diga. Não sei quantos anos depois do 25 de Abril começa a ser um bocadinho complicado e a ser questionada, mas também neste conceito mais geral do sonho europeu, que as pessoas, eu a mim francamente não me diz nada ao sonho europeu, diz muito mais o sonho, eu estou muito mais, confesso isso, voltado para a África, para o Sul, do que propriamente para países cinzentos como a Alemanha, ou como agora está um bocado na moda falar na Finlândia e na Suécia e não sei o quê. Mas admito que se calhar não estou, sou eu que estou a ver a coisa mal. Mas o amor, liberdade, amor, poesia, uma poesia, como eu digo, virada para o futuro. Porque não esqueçamos também que quando quando nos viramos para o futuro, quando a nossa atitude se vira para o futuro, é também, de algum modo, o passado que estamos a reconquistar de uma maneira dinâmica, mas não estamos de maneira nenhuma a esquecer o passado. Há uma dinâmica, há uma dialética que nos permite, à medida que avançamos no futuro, estarmos de algum modo a desenterrar também o passado e as coisas que ele tem de positivo. O amor, enfim, o Bertão dizia, nós reduziremos a arte à sua expressão mais simples, que é Que o é o amor. amor, exatamente. Eu acredito, eu diria mesmo que o amor é o motor da história. Se me perguntassem se estou mais convicto que seja, digamos, a luta de classe ou o amor o verdadeiro motor da história, eu, se tivesse que optar entre os dois, diria que talvez o amor. O amor. Por trás de um grande revolucionário está sempre, sempre, um grande homem ou uma grande mulher. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Parece-me que o trabalho do João é de facto uma gesta medieval, parece o trovador medieval em que acredita na no caráter genuíno da palavra e do próprio exercício literário. É por aqui que sentiu este apelo da poesia ou foi pura e simplesmente um mero caráter aleatório? Foi assim como... Não sei, reparou quem escreveu isso foi o Rui Reininho, que exatamente, realmente me conhece. Nós fomos colegas nos bancos do Liceu, no Alexandre Colante, está a ver, isto já somos amigos há 30 e tal anos. Ele conhece-me muito bem. Mas eu, tal como o Rui, penso que há em nós, para além de tudo, também uma, e também acho que é por aí que ele pega uma veia também um pouco, não tanto de gesta da ideia que estamos a fazer qualquer coisa heróica para os nossos antepassados. Não, mas é naquele sentido heróico, porque os poetas medievais sim. acreditavam no valor, exatamente, é mesmo isso na heroicidade do poema, da poesia. Sim. É aquela coisa de cantar-se a dia meu na ermida, isso não há gesta maior do exato, que esta. Não, quer mas dizer, eu, poder redentor, portanto, eu acredito, porque nós temos na veia um pouco a revolução, o abril de 74 e das massas atrás de nós e nós atrás das massas e não sei o quê. E digamos, esse espírito profundamente anarquizante, acho que me continua, obviamente, a correr nas veias. E eu até estou muito admirado da forma mais ou menos, digamos, sossegada e pacata com que tenho estado nesta última instituição que me acolhe, que é o Teatro Campo Alegre, sem ter havido problemas nenhuns, sem me terem expulsado, sem eu ter pegado fogo ao teatro. Acho que, por acaso, penso que estou... É a idade. Acho que estou a perder. Acho que estou a perder qualidades, porque isto realmente, há 20 anos atrás, era completamente impossível. Já estava com 4 processos disciplinares e coisas, expulso, mandado para a Finlândia, se calhar. Provavelmente. Este livro do Dorme Cá Hoje, uma edição da Objeto Cardíaco, faz-me lembrar, e o João Gesta há um bocado citou a alguns poetas, eu penso que este exercício literário é herdeiro, eventualmente, não sei, posso estar a cometer uma injustiça, mas de um dos grandes poetas também portugueses, falou-se há um bocado em grandes poetas, que é alguma da produção literária, da poética, no caso, um dos melhores poetas portugueses, que é o Alexandre Onil. Ah, sim, sim. Eventualmente provocou-lhe perplexidade o universo poético do Onil, a atitude vivencial do Onil como criador também maravilhou o João ao ponto de perceber próprio, que isto que é... O próprio quotidiano do Onil, as paixões, as paixonetas enormes do Onil, Só que eu, para chegar ao Onil, terei que voltar cá dentro de 70 anos e o Onil, o Mário Cesarini. Agora reconheço que me influenciou profundamente, não só a mim, mas a todas as pessoas do grupo, por exemplo, da Caixa Geral de Despojos. É um poeta que nós amamos profundamente, ao mesmo nível de um Mário Cesarini, que também é incontornável entre nós, de um António Maria Lisboa, falou-se há pouco de um Herbert Welder, mais hermético, com uma mensagem mais difícil. Porque acredita provavelmente na transcendência do próprio, o hermetismo do herbertiano provavelmente ressalta de uma capacidade, de uma crença que estávamos há um bocado a falar, na convicção que o próprio poeta tem no valor transcendente da própria palavra, do próprio poema, ou seja, o Herbert Welder, penso eu, que teve sempre a convicção que era um grande poeta como era o Pessoa e o Camões, eventualmente. E isso passa quase por um desafio que pode tornar este desafio quase como uma capacidade redentora para o próprio indivíduo, para o leitor. Aquilo que me parece, a convicção que eu tenho após a leitura deste livro é que, de facto, o João é aquele que mostra, eventualmente, e tem a capacidade e uma certa lucidez maior de pegar num estilete e mostrar os podres, a nossa carne portuguesa, a nossa cultura miserável e às vezes um bocado desgraçada, que é típico deste país, um bocadinho mal frequentado. Mas incluo-me nessa carne podre. Ou seja, há duas atitudes. Uhum. Ter uma atitude de intelectual lá para cima e dizer aquilo lá embaixo está tudo completamente errado, mas eu sou um intelectual e cumpro-me a mim. Estou no Olimpo e, enfim, penso que eles com um bocadinho de jeito lá irão. Ou então ter a atitude que eu tenho de me considerar também eu, digamos, invadido por este e vítima dele também, deste profundo miserabilismo que graça no país, em todos os pontos de vista, mas sobretudo no ponto de vista político, que não deixa de ser muito importante, porque quem queremos, quer não, são as pessoas que nos governam. Exatamente. Nós dizemos assim, quem é aquele senhor? Ah, este senhor é o senhor que está a pensar por ti na área da, não interessa, da saúde ou da não sei o quê. Uma pessoa pergunta, mas minimamente reveste naquilo, percebes sequer o que ele está a dizer? Não. Uhum. Isso é que é complicado. Sou, tal como os meus leitores, tal como nós todos aqui nesta sala, vítimas dessa profunda mediocridade. Mas isso é possível com uma capacidade maior de auto-irónico, ou seja, o exercício de perceber que há aqui uma contradição enorme entre a realidade e aquilo que o João vai mostrando lentamente. O humor. Porque o João mostra-nos algumas feridas que são daquelas que nós, como estamos perfeitamente tontos e apáticos por esta massificação terrível que nos acontece no quotidiano, alheios a determinado tipo de construtores civis, a movimentos de toda a ordem, a uma certa ligeireza social, a uma certa irresponsabilidade e uma tontice social. Este exercício poético, para além de ser divertido, é um divertido numa profundidade imensa, que é a ironia que poucos criadores conseguem redimensionar desta forma. Percebe que esse exercício crítico sobre a sociedade, aquilo que no início estava a dizer, a convicção que é a partir deste tipo de exercícios que pode transformar a própria sociedade, pode partir, por exemplo, deste livro de poemas? Percebo que o humor é a forma mais forte, mais eficaz que temos de dizer não ao sistema. E tenho sempre gravadas na minha cabeça as palavras do Tristan Tzara, que dizia, se dizes não, é porque tens razão. E eu acho que tenho razão e, portanto, digo não. Escrevo livros a denunciar, as coisas que eu considero que não estão bem. Razão pela qual também acho que, contrariamente, por exemplo, à Margarida Rebelo Pinto, não quero enriquecer com estes livros. Temos só esse ponto de vista diferente. Do outro. Outro herdeiro que eu penso, há um bocado citei do O'Neill, mas aquilo que me parece, e é aí que eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, que são tão bem leitores, para este livro Dorme Cá Hoje, do João Gesta, publicado pela Objeto Cardíaco, é que também este exercício literário teve um dos cultores maiores que há em Portugal. Aquilo que eu vou dizer poderá parecer-lhe uma heresia, mas e há aqui uma espécie de um jogo simbólico naquilo que eu estou a dizer. Era um indivíduo que era para todos os efeitos, um grande conservador, mas ao mesmo tempo um individualista feroz, mas por outro lado também um feroz inimigo da podridão nacional, que era o José Agostinho de Macedo. Eventualmente, este exercício que atravessa toda a literatura portuguesa, desde as cânticas de escárnio e maldizer, que vem acompanhando também no século XVI, determinado tipo de exercícios e situações que depois alguns dos cronistas dos descobrimentos enunciam. Estes poetas do século XVIII e até à modernidade, por vezes também há aqui uma espécie de um exercício humorístico, irónico, não humor, mas irónico, por exemplo, do Jorge Sousa Braga, eventualmente reconhece por este tipo de ligações, mas talvez mais nos afinidades eletivas ou não? Sim, mas talvez mais no surrealismo e no nos pós-surrealizantes. Mário Henrique Leiria marcou-me profundamente, e se ler bem, há aqui pontos eminentes. Eu fiz uma associação com proeminentes alguns exercícios de, do próprio Pacheco, do, com Luís Pacheco. Luís Pacheco. Pago, Luís Pacheco, no último num dos últimos recitais das Quintas de Leitura, que foi em março, exatamente, recorda-me como se chamava... Um Instantinho de Beleza, que tinha uma magnífica... que tinha uma magnífica componente de imagem aqui da minha amiga Patrícia Campos, que assinou como Pat. O ponto alto do recital foi uma leitura de um texto do Luís Pacheco. Tempo de antena. As próximas fiadas são da responsabilidade do MFA, Movimento dos Faróis Abandonados. Momento sério. Desliguem os decotes, apertem os garrotes, apaguem as dúvidas, acendam as vulvas. A ovulação está na ordem do dia. Pergunta-se. Para quando o programa Rosé de Alfabetização de Faróis e Derivados, Lamparinas, Torres de Iluminação, Lampiões, Pirilampos, Dona Isabel Irédia, etc., do interior profundo? Para quando a equiparação dos seios luminosos de Pamela Anderson à central hidroelétrica do Alto Rabagão? Para quando a elevação da Torre dos Clérigos a farol colipnótico? Para quando a beatificação da prima do faroleiro de Lessa da Palmeta, sempre ali ao vento, à volta do farol, a iluminar o caminho dos caministas e marujos? Estas matérias são prementes. A nação, expectante, exige respostas. A ração serve-se quente. A Augustina também não. MFA, Movimento de Faróis Arrependidos, junta a tua nossa ronca, unidos seremos mais torpes. Hoje somos muitos, amanhã seremos milhares. Na semana seguinte, o mar recuperou o bom humor. Enrolou um charro, enrolou-se na areia e, em surdina, contou-lhe uma historieta sobre o nosso primeiro que tudo. Assim. No Dia Mundial do Estudante, o Sr. Engenheiro é convidado a dar uma aula numa recôndita escola nos arredores do Sabugal. Aceda ao convite e, num breve improviso, reafirma a sua paixão pela educação e a sua atração pela imaculada inovação. Magnânimo, promete aquecedores mais potentes para as salas de aulas, batedeiras elétricas para os melhores alunos e máquinas de preservativos com sabor a vitória. Ninguém reage. Depois, voltas para o mapa da Península Ibérica, pendurado na parede úmida e esburacada da sala, e com a ajuda do ponteiro assinala. Aqui encontra-se a Espanha, o país do desemprego, do terrorismo, do separatismo, da violência e da inflação. Vejam lá que só no último ano os carburantes subiram 12 vezes neste país. Silêncio sepulcral na turma. O nosso primeiro prossegue a sua explanação. Aqui temos Portugal, o país do pleno empenho, da igualdade de oportunidades, do diálogo, da transparência, da liberdade, da justiça, da estabilidade, do sol de inverno. Do fundo da sala soa a voz tímida de Filipa. E o que é preciso fazer para ir para Portugal? A areia sorriu. Sem grande convicção, diga-se. Estas areias modernas só gostam de histórias sobre bífidos ativos, é o que é. Ufante, o farol regressou ao seu posto de trabalho, brilhando e roncando pelos cotovelos, disposto a conquistar um lugar ao sol. A sul. Os pescadores, esses, voltaram à faina. As mulheres à faena doméstica. Empoleirados em escalopes, os velhos devolvem à aldeia a alvura obscena de outrora. Pincéis carecas do abuso depenicam generosamente nas latas oferecidas pelo mar. Latas de leite condensado, diz o autor, que é quem manda neste livro. Latas de tinta plástica para o exterior, assevera o macróbio, que já viu muito ministro em posta e muita bosta de ministro. Um molho de crianças, sempre traquinas e oportunas, lambem gulosamente os muretos do adro da igreja, perante o olhar complacente e intrigado do pároco, que nos intervalos vai rezando à Virgem pela conversão da Zambujeira, sem coçar a fé. Livros com Rua é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rumo.pt.